Cerca de 1.200.000 pessoas, somente no Brasil, sofrem do mal de Alzheimer. Nos modelos de tratamento atuais, as terapias visam limpar a proteína beta-amiloide do cérebro, já que seu acúmulo anormal é considerado como uma das causas da doença. Uma descoberta recente, feita por cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e publicada em uma importante revista científica internacional, pode abrir novos caminhos para um tratamento mais eficaz, como explica o neurologista e coordenador da pós-graduação em neurologia da Faculdade IPMED, Dr. André Felício. Esses pesquisadores, eles perceberam que, na verdade, poderiam haver outras proteínas igualmente importantes que contribuiriam para a morte das células nervosas de pacientes com Alzheimer. Essa proteína é a TGF-beta. E é uma proteína importante para ajudar as células a se comunicarem entre si. Só que o mais interessante é que essa comunicação ocorre a partir de outras células nervosas do cérebro, que são chamadas células da glia. Então, seriam essas células que estariam com uma deficiência na produção dessa proteína, e aí essa proteína deficiente atrapalha a comunicação entre os neurônios, né? Então, isso muda bastante a maneira como a gente pensa que ocorre a morte das células nervosas no Alzheimer. E essa foi a descoberta que teve destaque aí, né? Inclusive importante publicação internacional. E como é que ela muda a forma de tratamento do Alzheimer? O que esses pesquisadores propõem, entretanto, é que a gente atue nesta proteína chamada TGF-beta-1, que está relacionado a mecanismos de redução da inflamação, enfim. Então, se a gente conseguisse, né, provar em seres humanos que um remédio que aumentasse essa TGF-beta pudesse, de fato, proteger as células nervosas, então isso seria um outro caminho para o tratamento. Quando se descobre uma novidade assim, quanto tempo que leva, né, para que seja aplicada aí no tratamento? Você disse que tem tratamentos modernos que ainda nem chegaram aos pacientes, né? Essa é uma boa pergunta, porque as pessoas leem uma matéria como essa e elas já imaginam que em breve estarão tomando um remédio. Esse estudo, ele é um estudo em animais ainda, embora pesquisadores também têm usado células humanas em cultura, mas isso não foi testado em humanos, né? Em geral, até se fazerem os testes de segurança, eficácia em humanos, isso demora no mínimo 5 anos, em geral, de 5 a 10 anos. Se descoberta no início, ela tem mais chances de tratamento, que o tratamento seja mais eficaz? Hoje é possível você descobrir que o indivíduo está em risco de desenvolver Alzheimer antes mesmo dele ter os sintomas da doença de Alzheimer. Hoje isso já é possível através de exames de imagem funcional. Claro, quanto antes a gente começa os remédios disponíveis hoje em dia, melhor. Estima-se que existam no mundo cerca de 35 milhões e 600 mil pessoas com a doença de Alzheimer.